Pode voar direto da EO, Leda? Na presente, voe Leda, da 3859. Leda, obrigado, vai. Passaria do 2223, Recife, 1288, ATR 260. 288-260, graça, bom dia, 2223. Bom dia. Visar com capo, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, chame Torre, 118-95. 1895 Júlia. Vai iniciando 5221. Sopa, matando a Vitor Índia Juliette. Vitor Índia Juliette, reposte final de 3 milhas, cabeceira 17, previsto 360. Passar final de 3 milhas, cabeceira 17, previsto tráfego, previsto 3 milhas. Adoro azul 4299, ponto de espera da 10. Adoro azul 4299, ponto de espera pronto. 211, autorização Rio de Janeiro, Galeão, nível 330. Oceaner 62, 11, Galeão 360, nós temos autorizado via Purisk 50 BDEV, por November 857, por seguro, após o Luno Meio e após conforme a rota do plano. Decola 10, a curva é à direita, saída da Euleda e após Leda BDEV. O controle Salvador opera em 119.8, aciona 5046 no transponder, coteja. Depois do período do Romeu da Euleda, curva esquerda, BDEV, 198-046. Correto, quando pronto, some em posicionamento no 02. Então, a posição na 02, ou chamei a 21. Suba ao 200, perfil da Gol. Autorizado, 200, perfil da Gol, 5221. Cabe. 17, decola 10, curva direita. Saída Gole, transição Ofito. O controle opera 119.8. Aciona 5042. Cotegi. 30380, Brasília, via uniforme do Luna 7. Decola da 10, curva direita, Gole, Ofito. Um transponder 5042 e controle 198, TAM 3304. Correto, TAM 3304. Quando pronto, são em posicionamento no 06. A chamada 06. Manter 210-9, Super 602. Autorizado. Mate. American 980, descend to 2000 feet, scan 81013. Descend 2000-1013, American 980. Muito bom dia, o azul 4208, estabilizado em NS X-Ray, baixou, por favor. Azul 4208, ainda na escuta do controle, torre 11895. Ah, desculpa o controle. Oceaner 6312, chame Recife, 12545, alterno 2085. Azul 4208, passou do céu, baixar travado. 4208, 030 graus, 7 nós, pouso autorizado, pista no 0, ajuste no 0, no 3. Livre pouso, pista no 0, ajustado no padrão, azul 4208. Vitor Índia Juliette, no solo 35, backtrack autorizado, pátio 4, reporte livrando. Temos aprovado o nível 065, informe o pátio que encontra-se. 3.000 pés, ajuste na 013. Para sequenciamento, mantenha PRO, limite ao curso do localizador. 3.000, mantendo PRO, limite ao localizador, com 1.013, 3.602. Então, 3.602, segue Boeing 757. Relativo, 3.602. America 980, clear ILS final approach for perception localized. Cleared the ILS approach, runway 10, confirm ILS X-ray. É com controle, aguardando a liberação do com controle o X-ray November Mike. No 19.8. Estimativo. E no corredor Sé irá estar restrito ao número 10, aguardando liberação com controle para a subida. X-ray November Mike, quando prontos para o acionamento e táxi da Cimar. Torre 19895, informa o PUB. Boa. Torre X-ray November Mike. Solo Chanel 6311, autorização Guarulhos. X-ray November Mike, ainda não escuta da torre? Ou seja, apenas para confirmar, o senhor conhece os corredores visuais de Salvador? Ok, ciente. Confirme que esse é o solo, confirme. O Chanel 6311, autorização Guarulhos. 6311, bom dia, Guarulhos aprovado. Temos o nível 360. Está autorizado 360 para Guarulhos e para o ISC 50. Decola 10, a curva é à direita, saída da Euleda. Após Leda, Bidev. O controle opera em 119.8. Aciona 5053, Coteje. 360, Guarulhos é para o ISC 50, da 10, curva à direita, da Euleda, após Bidev, 19.85053. Solo Salvador, o azul, 4208, livrando a Fox Prat, na sua escuta. Posicionar 6311, correto, quando pronto, chama em posicionamento, informa o gate. Portal. Gente. Azul 4208, bom dia, taxi via Alfa, reporta antes da Juliette. Ciente, Alfa, reporta antes da Juliette, azul 4208. 980, establish localizer. Fica 980, contact tower 118, decimal 95. 118.95, American 980. Salvador Tower, good morning, American 980, final 10. American 980, expect runway vacated, wind is 0 to 0 degrees, 6 knots. Continue approach, stand by 8 sea land clearance. Standing by landing clearance, American 980. Salvador, bom dia. Para Salvador, Juliette, Sierra Tango, tem que dar informação, Oscar. Sierra Tango, bom dia. Paz, que encontra-se? Aerostar, solicitou Uberlândia 360, pronto, Fábia. 15 minutos só para copiar. Tá na guarda, pronto. 1013, clear to land, 10, thank you, American 980. Azul 99, decolou na Dael. Azul 4299, contato radar, 5360, saída da Dael. 360, Dael, 4299. Salvador, Uberlândia está autorizado, nível 360, a rota conforme o plano de voo. Decola 107, curva direita, saída da Euleda e após Leda, Sagaz. Controle Salvador, opera em 119.8. Aciona 5076 no transponder Coteje. Está autorizado 360, Uberlândia, saída da Euleda, após Sagaz, após a rota do plano. Controle 2198-5076 transponder, Juliette Arratama, solicito decolagem da 10. Azul 4208, prossegue via Juliette para o 08. Sente, portão 08, sou grato. Juliette Serratão confirmando, solicitou decolagem da 10? Afirmativo. Copiado, então, decolando da 10, permanece curvando à direita da Euleda e após Leda Sagaz a saída. Da Euleda Sagaz, com Juliette Serratão. Juliette Serratão, correto, faça o POB. Tá com 7 avanço. Sim, copiado 7, estacionamento, táxi, decolagem. Chama a torre 19895. Estacionamento, táxi, vai chamar a torre, tá aqui 295. Obrigado, Cátago. 0 sem identificação, chega da Mari, estranho de voo 050. Mari 050. Planet View Negroid 42, Norton Wright in Cobra Ground 12-19. American 982. Com a chance do 6250 voar na proa de Duna? Negativo, Duna, autorizado ITAP, vai chegar em 6250. ITAP 6250. Patrono Salvador, 1 esquilo Zulu. Esquilo Zulu, prossiga. Carolaré para o Salvador, na torre do Gesto, acionado Guaruana, 62. Vou passar o trajão do Gastuza, mais 1 minuto. O Esquilo Zulu mantém-se em condições visuais, 19.510, Veracruz, reporte Paripe. O Esquilo Zulu, 12345. O ajuste 10013, o vento 030 graus 7 nós, pouso autorizado no 0. Baixou e travou, livre pouso 103602. Torinde, Juliette. Ground American 980, clear of 10 for gate 10. American 980, text via Alpha, report B for Juliet. Ok, text via Alpha, report approaching Juliet. Salvador, Gol 982, sente da informação OCA. Gol 982, acione a identificação via Mari, desce para o nível de voo 060. 060 via Mari, Gol 982. Salve Salvador, web 891, está pronto para o pushback acionamento na portão 9. Gente, aguarde, web. Aguardará. 602, no solo 46, direita 1219. Direita 219, tá 3, 602. Ficou 8-1-1, no estilismo, você vai estar no 9, chama em táxi. Libre, 8-1-1, chamar a táxi. Solo, Salvador, muito bom dia, tá 3. 602, ligou na sua escuta. 3602, sim, táxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Via Alfa, ingressando agora no momento e passar antes da Juliette, tá 3602. Kilo Serra Lima, bom dia. Temos aprovado 060 para Sierra Delta Lima Oscar. Copia da presente, informe o pátio. Kilo Sierra Lima está autorizado, Sierra Delta Lima Oscar, nível 060, rota conforme do plano, decola da 17, curva direita, saída Gole, Val, após direto. O controle Salvador opera em 19 decimal 8, aciona 5066 no transponder, coteje. Do Kilo Sierra Lima, acionamento táxi decolagem 14, 1895. Informe o POB. Oxenair 6250, desço para 2000 pés, ajuste na 013, livre da restrição de altitude de Itaco. Estimativo 2000 pés, 613, 6250. Conselho ao pushback. Confirmando 3304. Afirma. 3304, no 06 vai acionar e aguardar o pushback. Viremos ingressar um airboy da companhia até o 07. Afirmativo, vai acionar na posição 3304. Então 3602, ingresse via Juliette até o 07. Juliette, posição 7, então 3602. American 982, hold position before Juliette. Ok, hold before Juliette, American 982. Puxa, aciona 02, Oceaner 6211. 02 autorizado, Oceaner Samitax. Chamará. O Salvador, o azul 4208, para cópia. 4208, Recife aprovado, 370 via Perusque 58. Decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Aru. Controle opera em 119 decimal 8, aciona 5062 no transponder, coteje. Gente, autorizado Recife no 370 via Upper Whisky 58, decolando da 10 com curva à esquerda, saída Puca. Transição não peguei, senhora. Transponder 5626, controle 198. A Puca, transição Aru, Aracaju no caso. E o transponder 5062, coteja. Tá ciente. Puca Aru, transponder 5062, azul 4208, grato. Correto, azul. Quando pronto, só em posicionamento no 08. Tá ciente, chamará. Solo Salvador, web 5811, pronto para o táxi com 49 de POB, autonomia de 4 horas, alterno Galeão. Táxi via Juliette Alves, quando espera chama a torre no 865, confirmando 1895 a torre, web 5811. Táxi Juliette Alves no ponto de espera, torre 1895, 5811. Salvador 3304, completamente pronto para o pushback com as comendas. Gente, aguarde, então 3304, aguarde. Temos um banho do objeto que irá passar e após iremos ingressar o América para o 10 e após o América, coordenem com a equipe que tem livre o seu pushback, acionamento no 06. O América vai iniciar o pushback na 3304. Guarda pro do externo, 6250. Mantenha a chegada, Xenia 6250. Autorizada, pista 197, 030 graus, 612. decola imediato. Mike. 350. Sim. Corredor Interlagos, visual com a 17. Whisky Kilo Zulu com chave torre 1895. 1982, desço para 3.000 pés, ajustando a 013. 3.000 pés com 1093, 1982. Diz que November Mike é o 5298, boa viagem. Grato, senhor. Bom trabalho. Whisky Zulu final não seja autorizado, é posta 3 milhas. Final da ONU, seta autorizada, é para parar 3 milhas. Já pode voar direto para a piscina, na top? Whisky Zulu. É, vou agilizar aqui com velocidade para adiantar, ok? Ranear 63111, solicito táxi 99 a bordo, 4:15 autonomia, alterna para Guarulhos. Mano, o que chamou foi o 6211. 6211, isso, desculpa. É? 99. Copiado 99 no POB, 6211. Após o Boeing da Web, taxia via Índia e Alfa. E no ponto de espera com a torre, 1895. Após Web, Índia e Alfa, 18.6, é a torre. 1895. 1895. American Niner, Zero Taxi, via Juliet Gate 10. Juliet Gate 10, American Niner, Zero Taxi. Oi, Salvador, Web 5811 no ponto de espera. 5811, alinhar e decolar 10, 030 graus, 81. Alinhar e decolar 5811. Transmina na razão, desculpa. Autorizado 97, 030 graus, 89. Quero para o Guarulhos, 89, autorizado para o 97, desculpa. Chanel 6250, confirme full e LS. Afirmativo. Chanel 6250, comprei de aproximação à torre 11895. 139-8, controle. Torre Salvador, Chanel 6250. 6250, continue e aguarda autorização de pouso e pista livre, 030 graus, 89. 6250, aguardando. Sim, Ed, após o tráfego alinhar e manter, reporte pronto para decolagem, Vitor Índia Juliette. Perdão, não copiei, tá? Minha pro ideal? Minha pro ideal, quase. Mantenha a ponta espera 629. Pode 5? Três, 04, Samitax. Alinhado na 17, ok? 6250, 030 graus, 89, 1013, pouso autorizado, pista no zero. Pouso autorizado, 6250. 254, pode acender pro 065, cara. Autorizado 065, vem novembro, Mike. Certo, Mike, 065. Salvador, bom dia, Web 5811. Web 5811, contato radar, voo 340, saída da EL. 340 da EL, pode voar direto da EL? Curtíssimo alinhar e manter, 6211. 6211, após 09 na curtíssima, vai enviar acima. Salvador, 3544 no ponto ideal de descida com a informação Oscar. 3544, aciona identificação, chega da Mari, desce para o nível de voo 050. Para 050, na Mari, 5414, identifica. Zona localizador agora 982. Gol 9982, complete aproximação, torre 11895. 1895, 9982. Oi, Salvador, bom dia, agora 982 no localizador. 6250 no solo 58, direito 1219. Salvador, Xanero 6311, no portão 1, pushback, acionamento. Tá autorizado, sumitáxi. Chamar ataque 6311. 18 Júlio, Serra Grande. Juliette, Serra Tango. Autorizado, ingresso na pista 17, reporte pronto para decolar de cabeceira 197. Visuais, no meu pé, corredor axé. Visuais, no meu pé, corredor axé, Juliette. Controle Salvador, bom dia, boa noite, 88. Quatro, Oscar, 210 para o 950. Gol no 888, acima a identificação, via chegada da Mari, desce para o nível de voo 060. 060 na Mari, 888. 55 por 5. 210. Ok, gente, o ZV52. No pátio militar, está livre acionamento para coordenar com o controle qual será a melhor, o melhor procedimento para decolar. Momento só. Vem mais até 2.500. Vai gerar 2.500. Na 3604, táxi com 172, alterna com fim, autonomia de 4 horas. Piadas na 3304, taxia via Juliette Alfa, ponto espera com a torre no 895. Juliette Alfa, 118.95, no ponto espera, 3304. JV52, é o solo. Gente, livre, pouso, gol no 92, trem baixou e chegou. Até 2000 para depois prosseguir com os padrões previstos. É, ponto espera. Quilo Zulu, Cairu autorizado, 1 no mil pés, decola 1 no 7, curva direita, corredor axé, controle opera em 1 no 9, decimal 8, aciona 01 no 62 no transponder, coteje. São 360 da ELTP10. 360 da ELTP10, haveria possibilidade de curvar direita da EL? Autorizado, direita da EL, axé 621. Direita da EL, agradecendo 6211 hoje. Piado. Pronto. 3304, alinhar e manter 1-0. E manter 1-0, 3304. 7, Alfa. E no ponto de espera, quando pronto, chamará a torre no 8-6. Chegou 11 horas.